Mais uma produção Estúdio Arsenal. Os bons e velhos tempos não voltam mais. Não voltam mais. Tempos das antigas, não esqueço jamais. Brasília SP, conexão de mil grau. Nós é nós, tem nem jeito. Parceiro, bom sujeito. Lembrança das antigas, eu carrego no peito. Vê se você lembra, nós dois dando um pião. 14, 15 anos, no rolê, no secapão. Tudo era da hora, tirava mó onda. As minas se jogava pro rolê na sua ronda. Nós ligava o radinho pra curtir a Espaço Rap. Lá na minha goma até as 11h37. Domingão era mó firmeza, videogame e uma gel. O som era de lei, realidade cruel. Lá na rua 6, só molecadinha. Lá no campão de terra, nós bati uma bolinha. Tempo bom, ninguém se esquece. Lembrando dos bons tempos, tipo me fortalece. Lembro das nossas fitas, eu via suas conquistas. Seu lance com a Francine foi a primeira vista. A Fran é mó firmeza, considero até umas horas. Mina de responsa, esposa mó da hora. Que Deus os abençoe, e seu filho também. O Luquinha é um bom garoto, é nós, amém. Interior paulista, saudade das quebradas. Piracicaba ST, uma pá de camarada. Os bons e velhos tempos não voltam mais. Não voltam mais. Tempos das antigas, não esqueço jamais. Moleque, manda um salve, o Dinho, o Luciano. Como tá o Adriel, o Saul e o Gabriel. Seu pai deixou saudade, então já tá no céu. Cê lembra aquele sonho de nós cantar um rap? Hoje, graças a Deus, é nós na fita, moleque. Uma que não sai nunca dá lembrança. Quando cê cantava, lembrar da nossa infância. Hoje é diferente, tá tudo cabuloso. Os bruxos vêm na febre pra pular o seu pescoço. É só ficar ligeiro, não dá pano pro inimigo. Precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Mas cê tá ligado, que é esquivar do crime. Ser firmeza na quebrada, fazer parte do time. Tenho saudade da quebrada, cê manda aí um salve a todos camarada. Vou finalizar, mando um abraço aos manos meu. Vai moleque, é nós na cena, fica com Deus. Interior paulista, saudades das quebradas. Piracicaba SP, uma pá de camarada. Uma pá de camarada. Os bons e velhos tempos não voltam mais. Não voltam mais. Tempos das antigas, não esqueço jamais. Produção Estúdio Arsenal.